Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvintes da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. No início da pandemia, a ONU Mulheres emitiu um alerta para a sociedade sobre a forma como a Covid-19 poderia afetar as mulheres. 7 meses depois, a sobrecarga de trabalho, os afazeres de casa, a diminuição do convívio social e o aumento da violência doméstica fazem parte da realidade das mulheres. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios. E o Ministério da Saúde do Brasil revela que o número de denúncias de violência contra a mulher cresceu quase 40% nos meses de março e abril deste ano. Ou seja, os casos de agressões contra as mulheres cresceram durante a pandemia. Mas os dados podem não refletir a realidade. Sabemos que há subnotificações. E o Saúde é o Tema de hoje, do dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, vai falar sobre as mulheres e a pandemia. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com vocês nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu lembro também que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM do FPE, esta edição fica disponível no formato podcast no site radiopaulofreire.fpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema para encontrar na plataforma de sua preferência. E nesta edição de número 3 do Saúde é o Tema especial coronavírus sobre a mulher na pandemia, vamos conversar com a integrante do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia, Carmen Silva. Seja muito bem-vinda, Carmen. Oi, tudo bom, Danilo? É um prazer sempre estar aqui com vocês. É um prazer nosso. E convidamos também para a conversa a enfermeira e militante contra o racismo, Lindinere Ferreira. Seja muito bem-vinda, Lindinere. Oi, Danilo. É um prazer estar com vocês, Carmen. Né? Que bom, né? Eu fico muito honrada em estar aqui dialogando junto com você, né? Você é a pessoa que eu tenho, que é uma das minhas grandes referências nessa questão, né? Então, assim, muito grata, né, por esse momento. E a todos os ouvintes, né, uma boa tarde, né? E vamos dialogar por esse tema tão importante e tão caro para todas nós mulheres. Também contamos com a presença da jurista e militante feminista Elisa Aníbal. Seja muito bem-vinda, Elisa. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Carmen e Dinere. É um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes e a todas as ouvintes nesse dia que é tão importante a gente trazer esse debate. É um prazer. E a gente começou o programa falando sobre a situação das mulheres. E eu queria saber de vocês, como é a situação atual das mulheres dentro da pandemia? Carmen, pode começar? A situação de nós mulheres na pandemia é péssima. Péssima por quê? Porque como todos os dados que tu disseste ao abrir o programa já revelam isso. A sobrecarga de trabalho doméstico é muito grande porque a sociedade imputa para nós mulheres a responsabilidade com as tarefas domésticas, com o cuidado com os filhos, com o cuidado com as pessoas idosas da família e muitas vezes com o cuidado com os maridos, que também é uma pessoa adulta igual à sua esposa. Mas pela divisão sexual do trabalho, né, a sociedade cobra das mulheres essa responsabilidade. Isso o tempo todo, porque as crianças estão fora das escolas, os idosos têm um grau de adoecimento maior. A Covid-19 atingiu muita gente de nossas famílias, muitas pessoas doentes, muitas pessoas mortas, e isso tudo sobrecarrega no trabalho. Como se não bastasse, também na pandemia a gente viu o crescimento da violência contra nós mulheres. Isso porque, para aquelas que puderam ficar em casa, porque não, nem todas nós temos essa possibilidade, muitas vezes ficaram em casa convivendo cotidianamente com seu agressor, que, por sua vez, estava muito mais estressado do que o que é de costume por ter ficado em casa ou por ter sido desempregado na pandemia ou simplesmente porque é o macho da espécie. O fato é que a situação de nós mulheres na pandemia é muito pior, porque também quem vive do trabalho informal, e você sabe que na informalidade 70% das pessoas que estão na informalidade são mulheres, e majoritariamente mulheres negras, mulheres que estão na periferia das grandes cidades. Estão numa situação pior de pobreza. Se o comércio informal está limitado, se os trabalhos mais precarizados, eles não podem se transformar em home office, Então, sobra para quem, né? A situação de penúria financeira. Para as mulheres, majoritariamente chefes de família, e aí merece um destaque a situação das mulheres negras, porque o racismo institucional, né, o racismo estrutural da nossa sociedade, ele faz com que sejam essas mulheres que estão nas piores situações. Então, durante a pandemia, a situação das mulheres não foi, não é, não está sendo e não será nada boa. Carmen, você falou agora há pouco sobre a dupla jornada de trabalho que muitas mulheres estão enfrentando durante a pandemia. Lindinelli, você queria comentar um pouco sobre essa dupla jornada e como ela afeta a saúde das mulheres? Não, ela... o que Carmen traz, ele é extremamente importante. Primeiro, porque a mulher agora, ela acumulou muito mais do que ela acumulava quando ela saía para trabalhar, né? Então, ela está dentro do cotidiano da casa... Né? Então, ela tá cuidando da casa, ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando dos idosos, inclusive os idosos que estão doentes. Né? Ela está em home office, aquelas que realmente estão em home office. Né? E ainda tem, na realidade, realmente cuidado com o marido, né? Digamos assim. Ou seja, em momento algum, o fato do homem estar em casa, né, garante à mulher, né, uma divisão de tarefas. Né? Então, os homens não assumiram essa divisão de tarefa, mesmo estando em casa. A mulher continua acumulando. Uma outra coisa que ainda traz o home office. Né? Você não tem horário para começar a trabalhar. Você tem até horário para começar a trabalhar, mas você não tem horário para terminar a trabalhar. Né? Então, muitas vezes, você passa o dia todo cuidando da casa, cuidando das pessoas também dentro de casa, e você passa, né, vai ficar até 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, para você dar conta, porque quem está em home office, você tem uma meta a cumprir, né? Então, aquele trabalho vai ter que ser feito naquele dia, e você vai ter que prestar conta desse relatório, né? Então, tem essa sobrecarga, e a pressão da mulher ainda fica muito maior. Uma outra coisa que traz, e Carmen trouxe com muita propriedade a história, inclusive, das mulheres que estão no trabalho informal. Porque muitas delas tiveram que se reinventar. Tiveram que desenvolver, aprender outras aptidão, inclusive, para se manter, inclusive, por serem chefe de famílias. E aí, o que que acontece? Essa sobrecarga, porque aí você tem a sobrecarga física, mas você tem a sobrecarga emocional, a sobrecarga afetiva, você tem a sobrecarga, inclusive, psíquica, porque você é a responsável e você tem que procurar meios para suprir a necessidade dessas pessoas. Então, essa dupla jornada, ela se multiplicou com a questão do home office, né? Inclusive, o fato das mulheres estar adoecendo. Que aí vem uma outra questão de violência, que é a questão do acesso ao serviço, porque quando você vê para a mulher é preta e periférica, o acesso não é da mesma forma que uma mulher branca, né? Então, essa violência, né, que perpassa, esse machismo que perpassa, né? Porque eu digo que a gente vive dentro de sociedade que o racismo é estrutural, né? Mas o machismo também é estrutural, esse machismo que estrutura essa sociedade patriarcal. Né? E ela faz com que, na realidade, cada vez mais a mulher coloque na cota das mulheres a responsabilidade de suprir a necessidade, de cuidar, onde, na realidade, essa relação tem que ser partilhada, né, entre todos aqueles que estão dentro do território, né, familiar. Então, assim, essa sobrecarga ela tem sido adoecedora, né, do ponto de vista físico e psíquico dessas mulheres. Certeza. Elisa, gostaria de complementar? Então, Danilo, eu fico muito contemplada com o que Carmen e a companheira Lindinelli colocam, mas eu acho que porque nesse momento as mulheres vivem uma situação ainda mais precária, que é esse momento da pandemia, é importante ressaltar também o desmonte dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, especialmente às mulheres vítimas de violência sexual. A gente vê ao longo do tempo, nos últimos anos, o desmonte desses serviços, né? A gente vê a retirada de direitos, mas durante a pandemia isso se agravou, inclusive com o fechamento do principal serviço no Brasil, referência para atendimento a mulheres e pessoas com útero que precisam fazer um abortamento legal em decorrência de violações sexuais, que foi o caso do Pérola Byton, por exemplo. Então, eu estou colocando esse caso específico, mas a gente vê aqui no estado de Pernambuco, inclusive no interior do estado, os serviços que deveriam funcionar nesse momento, justamente porque a gente tem esses índices de violência crescendo, as mulheres sendo cada vez mais agredidas e violentadas, fechando, deixando de atender. Então, a situação das mulheres na pandemia, nesse momento, é uma situação crítica. É uma situação de empobrecimento, de retirada de direitos e de violações constantes. Você falou agora do empobrecimento. A Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, identificou que 7 milhões de mulheres deixaram suas postas de trabalho no início da pandemia, uma diferença de 2 milhões com relação aos homens. Por que isso acontece? Não é exatamente Elisa? Que elas deixaram, né? Elas foram deixadas. Esse é que é o problema, né? É muito mais... Isso pensando em termos de empresa. As empresas demitem muito mais as mulheres do que os homens. Por que que isso acontece? Porque existe uma mentalidade completamente incompatível com as estatísticas, que é aquela mentalidade do empresário de que o dinheiro da mulher é ajuda. O dinheiro da mulher é para as coisinhas dela. Quando, na verdade, as estatísticas mostram que é exatamente o contrário. Primeiro que o dinheiro da mulher sustenta a grande maioria das famílias, famílias empobrecidas, famílias negras. Segundo, que as mulheres são, entre os homens e as mulheres é que não ficam com dívidas, as mulheres que honram seus compromissos. E depois, as mulheres em geral, até por serem colocadas nesse lugar de cuidado, muitas vezes sustentam muito mais do que sua família nuclear. Cuidam da avó, da tia, do pai, sabe? Então, é uma injustiça e é uma violência. Agora, isso tem a ver com essa mentalidade, né, que para o empresário é mais fácil demitir uma mulher do que um homem. Além disso, com a pandemia e o obrigatório confinamento doméstico para aquelas pessoas que podiam, tirou das ruas muita gente que vive do trabalho informal, que inclui aí os ambulantes, os vendedores e as vendedoras ambulantes, mas não só. Todo mundo que faz os ganhos, sabe? Que faz um pequeno trabalho na casa de outra pessoa, que faz faxina, que vende doces, que vai para o sinal de trânsito, pessoas que levam lanches em repartições para vender. Então, essas pessoas são majoritariamente mulheres, né? Que as estatísticas se referem muito mais a demissões e não a redução de postos na informalidade. Então, é profundamente grave e injusto essa situação que tu descreveste, Danilo. E aí, complementando essa questão, quando você faz esse recorte dessas mulheres, você vai ver que essas mulheres são as mulheres, inclusive, negras e periféricas, né? Que são as grandes vítimas. Primeiro, porque muitas delas estão em postos de trabalho, que são postos de trabalho precários e mais vulneráveis, são as terceirizadas, né? Então, sem vínculo realmente com a empresa. Então, são prestadoras de serviço. Então, as mulheres negras, quando a gente faz o recorte racial, né, a gente vê que essas mulheres, ela está justamente, né, mais, a mais acometida, né? Porque historicamente, né, elas já são mais empobrecidas, né, e porque os postos, em termos de remuneração, tá, os dados do DIESE, que comprovam muito claramente isso, e, por outro lado, a falta da oportunidade igual de garantir emprego de melhor remuneração também não é, porque muitas vezes por conta da preparação e da baixa escolaridade. Então, cada vez mais, essas mulheres negras e periféricas são sendo jogadas, né, para o empobrecimento e para a miserabilidade. Com todos os isolados em casa, o aumento das tarefas domésticas, o acompanhamento das aulas remotas e a falta de tempo para cuidar de si mesma fez com que muitas mulheres desenvolvessem ansiedade e depressão, caso que a própria OMS divulgou. Por que nesse momento é tão urgente que se procure e se busque cuidar da saúde mental das mulheres? Com tudo que a gente está colocando aqui, né, da sobrecarga de trabalho e outra coisa, as mulheres estão sendo obrigadas também a ensinar os seus filhos, muitas vezes, que tem um grau de escolaridade acima do dela, né? Então, como é isso? Você não está preparada? Outras estudaram aquela disciplina há 10, 15, 20 anos atrás. Como é que hoje elas vão poder estar, né? Inclusive, então isso gera uma angústia, gera uma ansiedade, porque ela se sente responsável, né? Em relação aos seus filhos, né? É toda essa pressão, né? E que culmina com a questão de violência. Claro que gera uma ansiedade, não só a ansiedade, mas gera um transtorno, inclusive um transtorno de depressão. Né? Porque você não tem, você olha para um lado para o outro, você não vê alternativas, né? Cada vez mais a situação econômica do país afunda, a ausência das políticas públicas cada vez mais fica mais distante, o fechamento de serviço, como muitos postos de saúde, também, né? Então, para onde ela vai demandar? Então, claro, com certeza que não, ela não vai desenvolver só a síndrome da ansiedade, não, ela vai desenvolver outros transtornos, né? E outras patologias, né, que podem estar associadas a essa questão, essa situação de estresse permanente com as mulheres que estão inseridas. Porque não é uma situação pontual. Isso não é uma coisa de hoje nem de agora. Mas é uma coisa que você não tem ideia de quando isso vai acabar. Então, é você pensar no futuro dos seus filhos, é você pensar no amanhã, né, para as pessoas da sua casa, né, como cuidar das pessoas, como manter essas pessoas e manter a sua sobrevivência. Então, qualquer pessoa enlouquece numa situação dessa, né? Qualquer pessoa enlouquece. Com certeza. Temos um comentário aqui de um ouvinte, Vivian Cosme fala: a pandemia agravou ainda mais a desigualdade social e de gênero no nosso país. Elisa, você concorda com esse comentário? Concordo plenamente. Concordo e reitero que o nosso país ele é formado por desigualdades, né? Desde o processo de colonização, né? De invasão das nossas terras, a gente tem um país que é fomentado num processo de desigualdades, de racismo, de machismo e de questões de classe. E para nós mulheres, especialmente para as mulheres negras, a pandemia tem agravado isso tudo. E só para, eu acho, colocar um pouco, eu concordo muito com o que a companheira Lindinelli coloca na questão da saúde mental das mulheres e o agravamento dela na pandemia. Eu acho que além de toda a sobrecarga do trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho não remunerado, e de todo esse estresse, eu acho também que as mulheres nesse momento estão vivendo situações de violência que não necessariamente precisa ser a violência física, mas as violências psicológicas, né? Então, assim, no 25 de novembro, que é esse dia de combate à violência contra as mulheres, é importante ressaltar que as violências, elas não são apenas as violências visíveis, né? Então, o agravamento também do quadro de saúde mental das mulheres tende também a lidar com esses processos de violência psicológica que se agravaram na pandemia, já existiam, não é algo novo, ele já existia há muito tempo, mas que na pandemia, tendo que ficar em casa e lidar com todo o estresse, com todo o processo que a companheira colocou, ainda tem os casos de violência psicológica que se agravaram nesse momento. E aí eles chegam nos serviços mascarados. E a gente sabe disso. O serviço não necessariamente identifica o que gera aquele quadro de agravamento de saúde mental das mulheres. Mas, no fim das contas, a gente sabe que isso faz parte. A violência é presente nesse momento. Acho que é interessante observar isso. Super concordo com a Elisa e a Indinelli. Queria acrescentar uma coisa que é muito grave para a saúde mental de nós todas, que é a ameaça permanente. Isso é a coisa que mais gera ansiedade. Porque, veja, para uma mulher que convive com um marido agressor, que agride a ela e a seus filhos ou a seus pais, o tempo em que ele sai de casa é um tempo de alívio. É um tempo dela conversar com uma amiga, com uma vizinha, dela procurar estratégias. É um tempo de alívio. Se ele está permanentemente em casa, é uma tensão que se mantém, aí às vezes aumenta, às vezes baixa, mas fica aquela tensão permanente. E eu queria dizer que é muito grave, especialmente também pelo empobrecimento, para as mulheres negras e periféricas. Mas, infelizmente, a violência atinge também a todas as mulheres. É importante que a gente diga isso, porque muitas vezes se trata a violência como se fosse uma coisa de pobre, entendeu? E não é. Não é a violência, as mulheres que estão profissionais liberais que estão em home office, chamado home office, né, que é escritório em casa, que barateia muito os custos das empresas, por sinal, né, ficam trabalhando e não conseguem dar sua jornada de 8 horas, porque tem que intercalar com preparar a comida, com dar banho nas crianças, com alimentar o cachorro, com a roupa do marido. Então, tem que fazer tudo isso. E essas mulheres, mesmo as que têm um nível salarial melhor, vivem nessa situação de ameaça permanente. E eu queria colocar um outro agravante, além desse agravante dos serviços que Lindinei e a Elisa trouxeram, que é esse agravante de nós estarmos vivendo num país que parece estar no descontrole absoluto. Então, você está vendo uma grave crise sanitária e você tem um país sem Ministério da Saúde. A gente pode dizer isso. Porque você fica uma troca de ministros interinos, um país que é um verdadeiro pandemônio no meio da pandemia. Então, isso também atinge, mesmo se a pessoa não está refletindo politicamente sobre isso, não é militante e tal. Por que que atinge? Porque a gente sabe, as notícias chegam. Então, isso também gera um adoecimento mental, que é, como é que eu vou enfrentar tudo isso? Como é que eu vou dar conta de fazer meu trabalho, de cuidar da minha família, de me manter inteira para enfrentar isso, se eu não tenho apoio para minimamente conseguir me manter em pé? Então, isso é muito grave. A situação que nós estamos vivendo é muito grave. Eu queria trazer isso. Não tem como não pirar. No Saúde ao Tempo Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a mulher e pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação da integrante do SOS Corpo Feminista, o Instituto Feminista para a Democracia, Carmen Silva, a enfermeira e militante contra o racismo, Lindinei Ferreira, e também a participação da jurista e militante feminista, Elisa Aníbal. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Bem, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil, ela dura um pouco mais, ela começa do dia 20 e vai até o dia 10 de dezembro. Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres em 1991 e continua a ser coordenado anualmente todos os anos. Qual a importância de um movimento como esse e essa atuação de mobilização para ajudar as mulheres? A importância, ela é imensurável, porque as mulheres, elas precisam cada vez mais serem acolhidas, né, dentro das suas demandas, porque a gente precisa, inclusive, estar levando informação para essas mulheres. Então, essa campanha, esse movimento, ele traz, né, dentro do seu cerne, essa importância de a gente trazer essas pautas, né, para o cotidiano das mulheres. E aí eu quero colocar, eu faço parte de um instituto chamado Ressignificando Vidas, que também trabalha e aborda a questão da violência contra a mulher, mas a gente trabalha sobre uma outra égide, né? É que você trazer outras formas de violência, inclusive a violência obstétrica, que é uma violência que não é falada, que é mascarada, que na realidade é uma violência gineco-obstétrica, que ela vai desde a concepção até o pós-parto, né? E que é praticada por qualquer profissional de saúde na negativa do direito de assistência a essa mulher. Né? Então, a gente esquece de falar da violência contra a mulher idosa, que muitas das vezes era violentada dentro da sua casa, né? Por conta, inclusive, onde o seu recurso, o seu salário, sua aposentadoria ou o seu benefício é aquele benefício que garante a manutenção de todos da família ou de algumas pessoas da família. Então, quando a gente traz para essa discussão a questão da violência, a gente, né, torna essa violência muito mais visível e muito mais, que é uma violência que está no cotidiano das pessoas e que as pessoas, às vezes, não têm a menor noção de que aquilo que ela está passando é uma situação de violência. Então, é extremamente importante a gente estar cada vez mais e ampliar cada vez mais, porque essa questão da discussão da violência, ela tem que começar não só dentro de casa, mas em todos os espaços, nas escolas. Ela tem que ser dialogada, inclusive, com os grupos de homens sobre a questão de violência tóxicas, né? Da masculinidade tóxicas, né? Que são elas que são desencadeadores, inclusive, para a questão da própria violência. Então, a gente tem um leque muito grande para atuar. Eu acho que esses dias de ativismo são extremamente importantes e caros para nós mulheres, porque também é o momento da gente colocar para fora, né, as nossas angústias e a gente tentar construir juntas alternativas e possibilidade para fazer uma transformação social, né, que começamos a fazer, inclusive, quando começamos a eleger mais mulheres, tivemos um aumento das candidaturas. Isso é um reflexo, inclusive, dessa mobilização e dessa organização das mulheres. Com certeza. Vocês falaram bastante dessa tensão que muitas mulheres vivem nesse período, que pode se comparar com ser refém do agressor, tanto questão física quanto questões de financeiras. E como essa mulher consegue denunciar nesses casos? Como ela consegue burlar essa situação de prisão e sair dessa situação? Queria que vocês três respondessem isso. A vontade de denunciar é tão grande que a gente viu situações bastante dramáticas durante a pandemia, mesmo naquele período mais fechado, né, do chamado lockdown. A gente soube casos de mulheres que enfiavam uma folha de papel por baixo da porta pedindo socorro, mulheres que penduraram coisas na janela, mulheres que fugiram de casa mesmo nessa situação. E o problema principal é a incapacidade dos governos de ter um diferencial para o atendimento no momento da pandemia. Porque se o atendimento, a acolhida, a rede total que é necessária para atender uma mulher em situação de violência já não funciona bem fora do período de pandemia, durante a pandemia foi pior. Como que eu posso dizer isso, que ela não funciona bem? Porque não basta só a denúncia. É preciso você ter um atendimento psicológico, de saúde clínica mesmo, né? Saúde física, de saúde mental. É preciso você ter uma possibilidade da mulher se retirar do ambiente onde ela está sofrendo violência, ir para outro lugar. É preciso que ela tenha possibilidades de reinserção econômica, ou em programas de geração de renda, ou em empregos, né? Porque toda a rede de apoio que ela tem é destruída com a situação de violência. Porque a mulher que sofre violência, muitas vezes, ela é que é punida, ela é que tem que ficar isolada, ela é que tem que se afastar. Então, se essa rede de atendimento, que eu estou chamando de rede, são os diversos órgãos públicos interligados, seguindo um fluxo de atendimento das mulheres. Se isso não funciona sem pandemia, com a pandemia é muito pior. E por que é pior? Porque as condições para o registro da queixa online, ela só aconteceu já depois de 2 meses do isolamento, e foi pela pressão dos movimentos sociais, inclusive Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Rede de Mulheres Negras. E ela só ocorreu para crimes chamados morais. Crimes morais, quer dizer, se um homem grita e chama a mulher de feia, ela pode denunciar. Mas se ele bate e ameaça de morte, ela não tem onde denunciar de forma online. Supostamente, isso se baseia na lei de que uma denúncia de caso de espancamento exige um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Por que eu digo supostamente? Porque as condições de pandemia em que todos teríamos que ter estado em isolamento social, ela exige do poder público a geração de novas possibilidades. Por exemplo, que a mulher pudesse fotografar seu próprio corpo violentado e denunciar, comprovando com essa fotografia. Para dar um exemplo, possibilidades existem. Mas isso não foi feito. Inclusive, as estatísticas, especialmente aqui do estado de Pernambuco, porque em alguns estados a denúncia online começou muito cedo, as estatísticas serão completamente incorretas ao final da pandemia, porque está absolutamente subnotificada. Primeiro porque durante um período grande não foi possível, e depois, quando foi possível fazer a denúncia online, ela só atendia crimes morais. Então, isso é muito grave. Apesar disso, nós mulheres somos muito criativas e a gente encontra jeito de se expressar. Através de um telefonema com uma amiga, através de um pano branco jogado na janela, através de um bilhete por baixo da porta, a gente ficou sabendo de inúmeros casos de mulheres que pediam socorro para suas vidas durante esse período de isolamento social. Vivian Cosme mais uma vez fala, é extremamente necessário que os homens também se engajem nessa luta contra a violência contra as mulheres, denunciando seus parentes e amigos que são agressores. A gente está falando muito aqui das mulheres denunciarem, mas também tem toda essa questão da rede de apoio em volta das mulheres que também tem esse papel, não é? Com certeza. A violência contra a mulher, ela não é apenas a violência contra a figura de quem está sendo violentada, né? Ela é uma violência contra essa sociedade, porque no fim das contas, nós somos a maior parte da população, nós somos a maior parte das pessoas que tomam de conta, assim, das famílias, né? São as pessoas que constroem, que são responsáveis financeiramente pelas famílias também, apesar de estarmos num estado que nos oprime e nos coloca no lugar sempre de subnotificação, subrepresentação, não acesso a direitos. Então, é importante que a luta pelo fim da violência contra as mulheres não seja uma luta apenas dos movimentos de mulheres, né, dos movimentos feministas. É uma luta encabeçada por esses movimentos, mas a gente precisa que toda essa sociedade se engaje. Então, só para colocar também, eu acho que Carmen traz essa questão de como é difícil, foi e é nesse momento ainda, difícil para as mulheres fazerem as denúncias nos casos de violência. E aí a gente tem um dado, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre o primeiro semestre de 2020, o período da pandemia. Só no período da pandemia, do primeiro semestre, os casos de violência registrados em delegacia caíram quase 10%. No entanto, os casos de chamado para o 190 cresceram quase 4%. O que significa que muitas das mulheres que sofrem violências e que procuravam as delegacias, e a gente já sabe que esse número é subnotificado porque tem a culpabilização da vítima, porque tem a violência institucional, porque tem o racismo institucional, deixaram de procurar a delegacia porque estavam vivendo num momento de pandemia, de lockdown, de dificuldade, inclusive financeira, porque quando a gente fala de empobrecimento também da vida das mulheres, é falar da dificuldade das mulheres se deslocarem até o centro da cidade ou até uma delegacia, né? A gente tem que lembrar disso também, com quem deixar os filhos, né? Já que tem um agressor em casa nesse momento. A gente sabe que o atendimento nas delegacias, ele não é rápido, ele sempre demora, e para as mulheres demora ainda mais. E aí a gente tem um aumento dos casos de chamada para o 190, porque é o agravamento dessas violências, né? Se a violência ela era psicológica, depois ela passa a ser verbal, depois ela passa a ser física, e quando vê, essas mulheres estão num momento de espancamento e com risco de perder suas vidas. E aí é por isso que elas têm esse aumento também nos casos de chamada para o 190. Mas não necessariamente significa que esses 4% são o número real, porque com certeza muitas mulheres não conseguiram fazer essas denúncias ou esses chamados. E uma coisa que eu acho que é importante, né, que a gente não pode também deixar de perceber, é que o processo do desmonte, né, de toda essa rede de proteção à mulher, ele veio desde 2018. 2017, 2018, ele já veio nesse processo de desmonte, que foi se agravando, inclusive, com o atual governo, né? E aí, o que é que a gente tem percebido muito claramente? Que mesmo as mulheres denunciando, mesmo as mulheres com medidas protetivas, mas o Estado não tem protegido essas mulheres. Não tem protegido essas mulheres. E a pandemia, isso ficou muito pior, porque obrigou elas a estarem no cotidiano com os seus agressores. E aí ainda tem mais um outro detalhe, que é em relação aos filhos. O receio, muitas vezes, da denúncia por conta dos filhos, né? De que os filhos sofrem a violência também. Então, é um conjunto né? É um conjunto de indicadores, de fatores, de determinantes que leva, né, que tem nesse processo, que a gente não pode ter os determinantes sociais, econômicos, políticos, que, na realidade, cada vez mais corrobora para o aumento dessa violência e o aumento, inclusive, de morte dessas mulheres. Então, a gente está trazendo isso para a pauta, trazendo e colocando isso dentro do cotidiano, é a gente tentar buscar, pressionar, né, e buscar meios para que a gente possa estar protegendo a vida das nossas irmãs, porque quando qualquer mulher sofre violência, todas nós somos violentadas. O Atlas da Violência, divulgado em 2019, revela que entre 2007 e 2017, as mulheres negras foram as maiores vítimas de violência contra a mulher, representando um total de 66% de todas as agressões. No mesmo período, o número de feminicídios aumentou em 30%. Aproveitando, Carmen, existe alguma política pública focada nas mulheres negras, vendo que existe uma propensão maior em elas serem as vítimas? Existiu, né? A gente já teve nesse país uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que tinha um conjunto de políticas para a população negra em geral e alguns programas específicos para as mulheres. A gente já teve, em tempos atrás, uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tinha programas específicos para as mulheres negras. Não que isso fosse a solução de todos os problemas, porque, como a gente está dizendo, o racismo e o sexismo, né, o sistema patriarcal, são dois elementos estruturais no nosso país. Então, você precisa de muitos anos de políticas intensivas para poder romper com essa situação em que as mulheres se encontram e as mulheres negras numa situação muito pior ainda. Então, mas a gente hoje, o que a gente está vendo é o desmonte de todos esses essas políticas, né? A Lindirene falou ainda agora, a Lindirene falou, a Elisa também falou, dos serviços. A gente pensa em serviços no plano municipal, mas, na verdade, é preciso que você tenha uma política articulada e com financiamento nacional para que os serviços municipais possam ser expandidos, possam ser efetivados, possam dar resultado. E o Ministério, chamado Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, comandado pela Damares, ele faz exatamente o contrário disso. Ele quer impedir que as ideias e as pessoas que defendem os direitos das mulheres tenham espaço nesse país, né? Tanto é que ela sempre... o pronunciamento... Para ir mais no ponto, o pronunciamento do vice-presidente da República, que corrobora com o presidente da República, frente ao caso do assassinato que ocorreu no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, que foi notícia no país todo, de dizer que isso não é racismo, demonstra, mais do que tudo, como o atual governo do nosso país não se preocupa com a população negra. Na verdade, não é nem que não se preocupe do tipo deixar para lá. É que age para matar. Age para promover o genocídio da juventude negra, o desemprego, porque a política econômica é para o desemprego, para retirar do precário acesso à educação superior que se tinha conquistado há pouco tempo. Então, assim, o que nós estamos vivendo é o contrário do que nós necessitamos, né? Do que nós necessitamos, que é uma política firme, com recursos, com legislação específica para promover o enfrentamento do racismo no nosso país, que é uma coisa estrutural. Então, sem isso e sem essa política sendo de longo prazo, como uma política de Estado, e não apenas de um governo que passa e muda tudo, a gente não vai sair dessa situação. E essa ausência dessas políticas públicas, na realidade, não é ausência da política, ela está lá no papel, né? Agora, os instrumentos para implementar essas políticas afirmativas, inclusive com recorte para a mulher negra, na realidade, elas foram completamente, né, destruídas, foram completamente dizimadas. Porque a gente tem políticas públicas, assim, elas estão no papel, mas elas não estão sendo efetivadas, elas não estão sendo implementadas. E nós temos hoje no governo federal, concordo com o Carme, que é uma política genocida. É uma política para matar, né? Mais de um terço da população brasileira, e essa população negra, periférica, né? Que é uma, para muitos, inclusive para o mercado, é uma população improdutiva. É uma população improdutiva, né? E a gente sabe que, inclusive, pensando na geopolítica, existem estudos e, inclusive, estratégias no mundo todo para fazer isso, não só no Brasil, como em outros países também, né? Com a sua população, né? A gente tem um governo que, na realidade, que é negacionista, nega o racismo, nega a questão da violência contra a mulher, ou seja, nega tudo. Então, a gente precisa, na realidade, cada vez mais, através dos movimentos organizados e da população, que na realidade somente o segmento antirracista, as pessoas que estão aí em prol da defesa pela vida das mulheres, de cada vez mais a gente se reorganizar. Não foi à toa que as mulheres aumentaram o número de mulheres candidatas, né? Inclusive candidatas negras, né? Enegrecemos em 44% as câmaras legislativas no Brasil todo. Por quê? Porque a gente precisa começar a construir políticas. E essas políticas têm que começar no território onde essas mulheres estão, que são os municípios. E a partir daí a gente provocar essa onda de mudança e enegrecendo na realidade e ocupando esse espaço de poder e construindo políticas estruturais que realmente transformem essa realidade. Em contrapartida aos dados que eu trouxe agora há pouco, o aumento relacionado à violência contra a mulher, no caso de estupros, diminuiu. Sergipe, por exemplo, registrou uma queda de 46%. Apesar desses dados parecerem ser positivos, se a gente analisar com cuidado, pode perceber que essa queda pode estar ligada à subnotificação dos casos. Elisa, como a pandemia pode prejudicar as denúncias e quais os efeitos dessa prejudicação nas denúncias? Bem, sobre os casos de violência sexual, né, os casos de estupro, de abuso. É importante dizer que 70% dos casos de estupro no Brasil ocorrem dentro dos lares, né, ocorrem dentro de casa. E aí a maior parte desses estupros é praticada por familiares, por pessoas próximas, vizinhos. E é importante falar também que a maior parte das vítimas, por exemplo, em 2019, 58% das vítimas de estupro no Brasil tinham menos de 13 anos de idade, enquanto 85,7% eram meninas e mulheres, né? De todos os casos, quase 86% eram mulheres, e de todos os quase 60% eram de meninas e meninos abaixo de 13 anos de idade. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou resgatando esses dados? Porque a gente precisa entender de uma vez por todas, como sociedade, que esses estupros majoritariamente acontecem dentro de casa e majoritariamente as denúncias, os crimes são descobertos dentro das escolas. A escola tem um papel fundamental na denúncia desses casos, né? Inclusive porque, como isso acontece dentro do âmbito familiar, geralmente quem descobre, ou quando a criança consegue colocar aquilo, ou ela coloca para uma pessoa muito próxima que ela confia, geralmente é a mãe e tudo, ou ela coloca isso dentro da escola. E aí a gente volta para um processo de pandemia onde as escolas não funcionam, onde aquele ambiente, que é um ambiente majoritariamente de segurança para as crianças e para as adolescentes, não tem existido porque ele é totalmente remoto. Então, é lógico que a notificação dos casos de violência sexual vai cair, já que a maior parte é meninas abaixo de 13 anos de idade e a maior parte, a denúncia vem através do âmbito escolar. Mas aí é importante dizer também que, do mesma forma que as companheiras colocaram aqui, que tem um desmonte das políticas públicas, tem uma ideologia construída por este governo federal de que não se pode debater direitos sexuais, direitos reprodutivos com meninas, com meninos, com essa sociedade, que a gente não pode discutir violência contra as mulheres dentro das escolas. E aí, em nome de uma sociedade patriarcalizada, né, de uma sociedade racista, uma sociedade que eles colocam como sendo a verdadeira sociedade, que é aquela família do conto de fadas, né? Quando, na verdade, nunca existiu. Quando, na verdade, quando você proíbe, você destrói políticas públicas que levam à discussão da violência contra a mulher, das violências sexuais, dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos dentro da escola, você está dificultando o acesso das pessoas que estão sofrendo violência à informação de que elas não merecem sofrer de violência. Porque se você pega, por exemplo, eu vou usar da minha experiência profissional nessa área, a maior parte das meninas que sofrem violência sexual sabem que aquilo não é algo bom, lógico, assim, elas colocam como sendo um processo de violência, mas elas não imaginam que aquilo é um crime, elas não sabem com quem podem recorrer, elas não sabem que é direito delas denunciar, elas não sabem que a família delas pode ser de alguma forma amparada nesse processo, se a política pública verdadeiramente funcionasse, né? Tem isso também. Mas é isso, falta informação. E a informação deixa essas famílias, deixa essas crianças, essas mulheres violentadas sexualmente nesse lugar de ainda mais vulnerabilidade. E aí a gente tem a subnotificação, só para concluir, a subnotificação dos casos de violência sexual e a gente tem o fechamento dos serviços de abortamento legal. A gente tem a dificuldade, inclusive a derrubada de portarias, novos decretos legislativos para inibir que as pessoas vítimas de violência sexual e que acabaram engravidando em decorrência deste estupro, recorram ao serviço, recorram ao SUS para fazer o procedimento de abortamento. Então, mais uma vez, o Estado brasileiro coloca as vítimas no lugar de culpadas e coloca mais uma vez as suas vidas em risco, porque essas mulheres, essas pessoas, vão fazer o abortamento clandestino e vão... podem morrer, né? Então, você é violentada pela sociedade, pela pessoa que está praticando a violência contra você e também violentada pelo Estado. E sem esses locais de apoio que você colocou, como uma escola, por exemplo, durante a pandemia, que acabaram tirando isso das vítimas, o que a sociedade pode fazer para apoiar essas pessoas? Olha, eu acho que é bem interessante essa tua pergunta, Danilo, para a gente refletir o seguinte. Nós aqui, nós três, mas várias de nós, não só nós três, estamos há muito tempo denunciando que está acontecendo no país uma onda conservadora, fundamentalista religiosa, proto-fascista, que persegue quem pensa diferente e que, do ponto de vista econômico e social, é ultra-neoliberal, que desmonta as políticas públicas, que é uma política, é uma necropolítica, né, que é baseada na morte e que está eliminando a juventude negra nas periferias, que está jogando todo mundo no desemprego. Então, tudo isso a gente vem denunciando. O que que a sociedade pode fazer? A sociedade pode se organizar. É isso. Não existe a sociedade. Essa a sociedade é uma forma de falar. O que quer dizer a gente, pessoas, todos nós? O que nós podemos fazer? Nós podemos nos organizar. Nós nos organizamos, eu, Elisa, estamos no Fórum de Mulheres de Pernambuco. Outras companheiras se organizam na Rede de Mulheres Negras. Outras se organizam no sindicalismo. Outros nos grupos que lutam contra determinada coisa, no movimento de bairro, no partido político. As pessoas precisam se organizar. A sociedade brasileira é muito escorada, sabe aquilo que a gente diz assim, escorada em palco da sombra? É muito de transferir o seu poder para os políticos, para os governos. Então, nós precisamos nos auto-organizar e precisamos resistir. A gente só vai vencer essa onda conservadora, fundamentalista, ultra-neoliberal, racista e fascista, se a gente vier com uma outra onda, uma onda que gere movimentos irresistíveis, que tenha capacidade de mobilização, que aponte para o bem, para o justo, para o comum, que aponte para a defesa das pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade, para a defesa da natureza, uma onda que gere um outro projeto de Brasil, que não esse que está aí. Então, a sociedade somos todos nós. Todos e todas nós temos que tomar para nós mesmos a responsabilidade sobre nossas vidas. A gente precisa se organizar, dizer a que veio, se posicionar e atuar junto, articulado, fazendo pressão sobre os governos, fazendo pressão sobre o judiciário, sobre o legislativo, né, para que a gente possa mudar esse estado de coisas, só com uma onda bem forte de mobilização. Mas a gente pode se animar, porque estão soprando bons ventos da América Latina. Eu concordo com Carmen, quando ela diz que, quando ela traz que a responsabilidade é de todos nós. Se nós queremos a mudança, ela, a gente não pode delegar ela a outras pessoas. A gente tem que assumir cada uma a sua cota de responsabilidade e avançar nesse processo, né, de transformação social. Lembrando que a discussão do racismo não dá para ser, não é responsabilidade só do povo negro, né? A responsabilidade do machismo também não é só responsabilidade das mulheres, né? A responsabilidade do fascismo também não é responsabilidade só nossa. A responsabilidade é todos nós. Se queremos uma sociedade justa, igualitária e equânime, cada um tem que fazer o seu papel, né? Nós estamos aqui, né? Por trás temos uma entidade que tem várias outras pessoas, mas isso não é só o suficiente, né? Também não adianta as pessoas, eu não sou racista, né, e estarem na realidade compactuando com práticas racistas. Então, se você não é racista, você tem que ter atitudes e ações antirracistas. Se você não é machista, você tem que ter atitudes e ações antimachistas. Então, a discussão, ela tem que ser uma discussão muito ampla. E tem que se formar essa onda do bem, essa onda do amor, né? Estamos polarizados entre o bem e o mal, sabe? Entre o ódio, né? Então, assim, e aí a questão do fundamentalismo que a Carmen trouxe, isso é preocupante demais, porque todo fundamentalismo, ele traz danos, né, danos assim, imensuráveis para a sociedade, para o Estado, né, para a nação. Então, nosso país é o nosso país laico, e como laico, nós queremos que ele permaneça. Nosso país é um país forjado, né, de várias raças. E é assim que nós queremos que seja. Mas aí a gente precisa cada um fazer a sua parte e construir, né, ações e estratégias que possam estar avançando nessa transformação. Acredito, sim, né, que esses bons ventos estão acontecendo. A gente está caminhando agora para o final do programa. Então, antes de encerrarmos, eu gostaria de dar uma palavra curtinha de cada um de vocês sobre as suas considerações finais e agradecimentos, né? Pode começar, Carmen. Eu queria agradecer muito, é um prazer sempre estar com vocês na Rádio Paulo Freire, que eu acho que para a gente aqui de Recife é um alento contar com essa rádio, contar com esse meio de comunicação que pode transmitir realmente as informações a partir da ideia de justiça e de democracia pela qual a gente luta tanto. Então, eu queria agradecer muito e dizer que seguimos juntos e juntas, né, na luta antirracista, na luta feminista, na luta para construir uma cidade melhor para nós. Então, obrigada, Danilo, e um abraço para a Elisa, para a Lindinelli. Um prazer estar com vocês. A gente agradece. Elisa, suas considerações finais. Eu queria agradecer esse espaço. Eu agradeço a Rádio Paulo Freire, né, dizer que fazer uma comunicação contra-hegemônica num país como esse, nesse momento, é ainda mais difícil, e vocês estão num espaço de resistência, e se é de resistência, tem que ser valorizado ainda mais, né? Tratar sobre um tema como esse é super importante, é o que a gente discutiu hoje, né? De que a gente precisa levar isso para a sociedade. A violência contra as mulheres é uma violência contra toda essa... contra todas nós e contra tudo aquilo que a gente luta, né? Lindinelli, suas considerações finais? Eu agradeço, né, o convite, foi maravilhoso, né? Muito bom a gente estar trazendo esse debate, essa pauta e fazer isso cercada de duas pessoas militantes, né? Da Elisa e da Carmen, né? Foi maravilhoso, né? E corroboro com a fala que todas elas trouxeram e quero dizer mais, né? Quando a sociedade, ela hoje está nas mãos com o direito, né, democrático de fazer a escolha do que é melhor para o seu território, do que é melhor para o município. E eu espero que as cidades que estão indo para o segundo turno possam avaliar, né? Somente as mulheres, né? Quem está com compromisso com a pauta das mulheres, quem está com compromisso com a pauta antirracista, quem está com compromisso com as pautas, né, que agregam. Lembrando, sabe, que a política para a população negra não é para política para minoria, não, é para mais de 60% da população. Então, a gente não está discutindo política para minoria, está discutindo política para a maioria. Fazer política para as mulheres também é política para mais de 50% da população. Então, nós não estamos fazendo política para a minoria, é para a maioria da população. Então, quer dizer que quero conclamar a todos e todas e todos os movimentos que a gente possa fortalecer as companheiras que foram eleitas, que estão agora no parlamento, né, sejam como vereadoras ou como prefeita, que a gente possa cada vez mais fortalecer essas mulheres e empoderá-las para que juntas possam começar a fazer a transformação que a nossa sociedade precisa. Gratidão, né, e um butu para todas e todos. O Saúde é o Tema fica por aqui. Eu agradeço a participação da integrante do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia, Carmen Silva, a enfermeira e militante contra o racismo, Lindinere Ferreira, e também a participação da jurista e militante feminista, Elisa Nibal. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato podcast no site radiopaulofreire.fpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição de Saúde é o Tema foi minha, Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, junto com os também estudantes da UFPE, Annalise Barros, de jornalismo, e Eberton Martins, do curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação da professora Ana Peluso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Maria, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição do podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.